Sağlık Fazıl, hizmetlerce reisi, şimdi sanırım uygun düşünemez. Alicia 0406, that's up for us. 406, Centro Recife, frequência no 2085, alterna 1-25-945. 2-25-254, obrigado, 545, azul 406. Tá. Bom, noite 69, decolando 202, chama com o entrevistador 2018. 208, ok. Patrão de Salvador, gol 1869. 1869, boa noite, contato radar, sua vista da Bora 1, nível 360. Boa noite, a Bora 1 para o 360, 1869. Sistema 869, chame Recife no 2260, Eterno no 2268. 260, 2268, ok. Salvador, boa noite, Santa 32, canal de contato, ponto 0, Gama 0, pronto. Então, 3897, autorizado a linha de decolar, pressão 0, vento 1, 50 graus, 0,629. A linha de decolar 1 ao 0, 3897. São 3897, decolado 222, no controle Salvador, 120-18. Gente, boa noite, está 3297. Salvador, boa noite, está 3897, passa 1500 na Campo 1, quando possível, voa Campo. Está 3897, contato radar, subindo o TNG 340, voz 2-3, autorizado São Luís. Pós 2000, direto para você, a 3897. Romeu, Papa, Papa Golfo, sem identificação, autorizado via chegada Amã, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Via chegada Amã para 4.000 pés, corrido, desce para Papa, Papa Golfo. quero te fazer o reporte, mas é que você está lá, é justo no zero no meio. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento no 50 graus, 08 mais. Juliette, eu vou autorizar o táxi via pista no 7, reporte linha de pronto. Oi, boa noite, jogou no 645, pode estar pronto. Sempre vou no 645, após o traço eu vou autorizar o banheiro de manter. Confirmando a fase de decolagem do chanel, está autorizado? Sim. Uma vez que o nome da sala 231, chama o controle Salvador 120218. Minha 259, contato radar, sua vista do São Paulo, nível 380. Ótimo, Voo 645, decolagem autorizada, pista 10, vento no 70 graus, 05 nós. Iniciando decolagem, voo 645. Alô, papapá, você está falando de Juiz? Positivo, está na proa de Duna, próximo à interceptação do localizador, completamente visual já. Duna está 20 graus para a direita. A nossa apresentação aqui está na proa, vamos ver o que tem, então, os equipamentos aqui de bordo, muito obrigado. Valeu, papapá, gol, ficou na direita na prova 145 para interceptar o lote. Então, no 45, você só localizou, papapá, gol. 3-4, chama o controle, Salvador, Ana 20, décimo 8. 208, 645, boa noite. Diferença. Decolado na São Bruno. No 645, contato radar, da São Bruno, no 360. 7 via para 360, facilidade da presente voar lenta. Aguarde. 7. Para minha parte, está segura, se você não pode ter no 0 ou no 7? Seria o primeiro para o 7, está presente? Então, no 7? Pois, se cancelada presente, seria o primeiro para a aproximação do São Bruno, 7? Em coordenação com a torre, Papa Romeo, Papa Papa Golf, na frequência 1-8-9-5. 8-9-5, vou chamar a torre, muito obrigado e uma boa noite, Papa Papa Golf. Boa noite, bom ponto. Comodoro, boa noite, Papa Romeo, Papa Papa Golf, no ILS, completamente visual. Papa Romeo, Papa Papa Golf, confirma em tentar expulso. Seria o primeiro se aproximar para o 1-7, está presente? Afirmo. Não, aproximar para o 1-7, cancela o presente, aproximar para o 1-7. Ok, gente, está para o 1-7. Forma cancelada.